da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira da calúnia, do escárnio, da mentira na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e abençoe.